5556, solo 36, ali do direito, chama solo 121, decimal 9. 9 da direita, 5556. Salvador, 5556, muito bom dia, está autorizado o táxi Alfa, me reporta no Juliette. Salvador, o gol 1173, bom dia. 1173, ali em decola opção 0, vento 1-10 graus, 089. Vento ali em decola opção 0, 1173. Juliette, para a posição 0871, fica atento ao sinalizador. Ingresso via Juliette, para a posição 1-2. Posição 0871, 5556. 5556 foi instruído posição 08 do pátio 1. Eu 5556 retornando. 173, decolar 241, nacional controle, 1-1 largo, nacional 35. 935, roger. Controle, bom dia, 1-1-1-7-3. 1-1-7-3, bom dia, contato no radar, 4-3-6-0, saída da... 0-0-0. Pode falar. Pode falar, Leda da Brasil? 173. Autorizado, Leda. Leda, né? Coordenação, você poderia autorizar a posição Bridge? Mantenha para o Adelaide e aguarde coordenação 1-1-7-3. Obrigado. Ano 73, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, solicita pro de brilho ao mesmo. Bom dia, bom voo. 25, bom dia. Salvador, muito bom dia, trip 5557. Campinas, 360, VP Zulu no meio, decola pistão no zero, cor direito, saída da Euler da Bridge, controle 19.35, aciona 5107. Eu não peguei a saída, você poderia repetir, fazer por favor? Afirmo, saída da El, após da El, voa letra, após Bridge, trip 5557. Positivo, trip 5557, autorizado Campinas, nível 360, conforme rota, decolagem era pista 1-0, com a primeira curva direita no perfil da Tael, vai voar ali, Leda e Sprint. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5107. Reporta com pronto puxo, trip. Gente, muito obrigado, chamo pronto. Hércules 360, autorizado, via Pesulu 16. Decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119.35, aciona 5111. Autorizado, puxa, bom ataque. Fazer push simultâneo com a aeronave 09 sem perder a prioridade pro táxi. eu vou pedir pra gente dar novo push back aí, 5-5-5-6. Ciente, corno 161, autorizado, push report taxi. Agora é o 35557, pronto, pushback acelerador, portão 8. O Uno 161 não tem condições de coordenar o Punitano? Ok, então vamos aeronaves em push simultâneo, os 35557 estão autorizados, o push, justamente coordenação aqui de solo, ok, push simultâneo e após o táxi. 5557, quente, autorizado, pushback, aceleramento, sigo o pé. Já reporta ponto de espera da 1-0, pronto, frequência 1895, negar 1-0, 1-4, 3-5-5-5-7. Para o táxi, 163, galeão 44. 2895, nível 1094. 5557, além da cola pista no 0,25 graus, 0 menor. Decolar 231, controle 119, small 35. Ono 1935, agora bom dia. Trans Salvador, bom dia, trip 5557, passando agora lá no centro dos pés, no perfil da Balão. 5557, contato radar, só 360, saída Léo. Podia confirmar o trip 5557? Sobe 360, voa direto Leda. Direto Leda, autorizado 360, 5557, obrigado. decolar pelo 0, 25 graus, 069. Não precisa decolagem não, 0, Controle Salvador, bom dia, Gol 961, passando 1500. O 961, acione o transporte 5-1, 1-1.